Aparelho 2233, é o descida. Aparelho 2233, desça até o nível de voo 080, ajuste no 017. Desce para 080, ajuste no 017, passarelho 2233. Pois agora, querido, é uma bom? Alemanha 141, inicialmente vai ter o PC número 2 na aproximação. Alemanha 141, desça até 3 mil pés, permanece ajuste. 3.000. Oceania 6226, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajuste na 017. 4 mil pés, sem restrições, ajustado na 0762. Aparelho 2233, desça para o nível de voo 050. Desce para 050, passarelo 2233. Salvador, boa tarde, 2244, São 3144, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste na 017. Boa tarde, Dan 3805, informação Mike, tá na 06, 340 São Paulo, Guarulhos. Sim, Dan 3805, autoridade Guarulhos, nível 340, via Tanzuva, 10. Após a rota do plano, decolagem em cabeceira 10, cruzar à direita, perfil de saída da El, Leda após Mótiva, acionado 5456120, decimal 80. Ok, muito boa tarde, autorizando 340 para Guarulhos, via Pêndulo 10, Piraí, direto 1 baixo, Pêndulo 44. Decola 10, Gael, letra Mótiva, aciona 5456, controle 12080, da 3205. Pronto, 320. Será? Chama 6315, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 6315. Chama 6141, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento em LS, XUI da pistola 0, repassabilizado. 2000 pés, seria 0. Pode mandar uma, seria? Autorizado, direto 2. Na 2000 pés. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, decolado Arbor, cruza mil pés, não tem condições de cumprir o gradiente. Passarelo 2230, via saída Arbor, submantenha nível de voo 180, mantendo 3 mil pés. Passarelo 2230, sente via Arbor, mantendo 3 mil pés, 580. Autorizado o táxi, chame no ponto de espera da 17. Já para 1809, tráfego que o precede com 1970 de gross speed na final, é boa 320. Deve ser 200, né? 141. Para 2230, SM, código transponder 5435. 5435. 5435, pouso na 35. O Chanel 6226 desce até 3.000 pés, ajuste na 017. Desce até 3.000 pés, ajuste na 017. Altera 2233, vai direto Duna, descendo para 4.000 pés, ajuste na 017. Autorizado direto Duna, desce 4.000 pés, no 017, passando 2233. Fan 3144, desce até o nível de voo 050. Chanel 6226, desça restrita a 4.000 pés, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 2, 5 milhas, 1 oeste, restrita a 3.000 pés, Alfa Tango 72. Sim, descendo restrita a 4.000 pés, 2, 2, 2. Azul 2771, desça até o nível de voo 060, ajuste na 017. 060, Azul 2771. Qual que é o nível do visual? A Chanel 6141. A Chanel 6141, acontece o final do procedimento, nos chame o seu Salvador, frequência 118-295. 295, obrigado, boa tarde. Azul 2230, detonação para evitar tráfego no procedimento da chegada a Mari. Curva esquerda na proa 230, mantém essa proa inicialmente por 10 milhas. Tem esquerda 230 por 10 milhas, passaria 230. No solo, 940, chama solo Salvador no 2.1. 2.10, autorizado final de procedimento e LS Actuary da pistão 90, repasse estabilizado. Repassar estabilizado e escapa 2.10, escapa 2.10. Continue em aproximação, vai estar livre. Vamos lá, minha alma não. Chame a 1-4-1-3-1-5-1-3-1-5-1-3-1-5-1-3-1-5-1-3-1-5-1-3-1-5-1-3-1-4-1. Chame a 1-4-1-1. Pista livre, autorizado pouso na pista no 0, vento 1-4-0 graus, 0-7-9. Livre pouso, no 0, chame a 6-1-1 não. Sente na mesma proa, atenção 8-0, passarei 2-2-3-0. Azul 2771, número 5 na aproximação, reduza para 2309. Número 5 reduzindo, Azul 2771. Controle, passarelo 2233 em condições visuais, setor autoriza a descida para 2000. Autorizado até 3000 pés, passarelo 2233. Autorizada a descida para 3000 pés, passarelo 2233. Bélgica Whisky, autorizado a linha e manter pistão 7. Azul 2788. Me escuta. Chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685 e 2545, obrigado. Passarelo 2233, desça para 2000, ajuste 1017. Desce para 2000, 1017, passarelo 2233. São 3144, desça para 2000, sem restrições, 1017 no ajuste do altímetro. Ok, considera a restrição espaço, descendo direto a 2017, 3144. Azul 277 ouro, desça para 2000, ajuste 1017, é o número 5 para pouso. Controle para o Rodolfo, anel 626, precisado no LS da 1.9. Senhor 626, aproximação, chega o trem, torre 1.9.8.95. 1.9.8.95, graças ao importante. Boa. Eu confio a informação para o 2.7. Deixa para 2.000, Capão. 2.000, graças. Controle para o Rodolfo, anel 626, estabilizado no LS da 3.1.9.0. Anel 626, ajuste no 0.7. Continue aproximação, informo a aeronave decolando da pista auxiliar sem interferência com a aproximação. Sempre aproximação, guardando a autorização de pouso, 6233. 233, agora 3 milhas para a duna. Resolução livre, LS. Livre, LS, X-Ray da pista 10, 432233, pode estar estabilizado. Pouso 44. Curva à esquerda, ingressa na perna, contra o vento da pista no zero, aguarda para cruzamento de campo. Ciente, curva à esquerda, o 90 Oscar Whisky. Reporta bando de pássaros na final da 35 Oscar Whisky. Ciente, graças pela informação, 962. Chanel 6226, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 079. Pouso, o Chanel 6226. 3144, livre ali. Autorizado, LS, 3144. Azul, 2771. Azul, 2771, Salvador. Mete para você. Se estiver desconfortável, a gente curva à esquerda para perder a altitude. Ok, senhor, vamos se aproximar. A gente reduziu aqui só para enquadrar esse perfil. 3233, estabilizou. Pessoal, zero, tem uma capacidade, passaria 2033. Ciente, cheque o trem, torre 1.9.8.95. 1.9.8.95, boa. Boa. 1.0.9.0.3, segundo o sistema. 0.2.5, senhor, prateada. 2771? Afirma. 2771, voo na prova 360, está limitado pelo localizador. 360. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Guardando autorização para pouso, reportará quando baixar travado. Justo no 017, passando 2233. 2771. Gente, mantenha por 360. Condições de da presente agilizar o cruzamento? Afirmativo, November Oscar Whisky. Agilizando, reporte ao cruzar o eixo. Reporta livrando o eixo, November Oscar Whisky. 08, está autorizado o localizador interceptal, 2771. 2771, eu vou lhe dar uma prova mais confortável. Aguarde no máximo 30 segundos. Entendeu? 30 segundos, 2771. Positivo, pode cronometrar. Livrou o eixo da 1028, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Prossegue litoral com controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado, Oscar. Baixa. Baixou, travou, passando 2233. 2233, pouso autorizado, pistão 0, 1.40 graus, 1.09. Autorizado, pouso pistão 0, passando 2233. Poxa, 6226, autorizado táxi via Alfa, Juliette, ponta 3. Alfa, Juliette, ponta 03. Portaria do 2230, controle Salvador. Na escuta, senhor, direto conquista, autorizado. Bom, altíssima brigadeira com risco. Controle Salvador, November Oscar Whisky. Opa, Romeu, November Oscar Whisky, esse é o controle Salvador. Muito boa tarde, eu no meu pé, Israel Forte, meu AGL Oscar Whisky. Gente, a meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. Sempre na sua escuta, Oscar Whisky. Então 3144 estabilizou? Agora sim, senhor. Ciente, duas vezes e meia para o externo em aproximação, cheque o trem em torre 1-1-8, lado 5, Camilo. 3-2-9-5, obrigado. Olá, Salvador, muito boa tarde, Santos 3144, Dano LS, Dano no 0. Santos 3144, ajuste no encaro no 7, continue a aproximação, aguarde a autorização e pouso. Ciente, aguardando, 3-17. Haroldo 2233, solo aos 49, direita, 121, décima 1. 233, autorizado táxi avião, promotei antes da gilete. 1-4-4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, seu 3-1-4-4. Azul 2771, posição em relação ao marcador externo, 6.2 milhas. Está estabilizado? Afirmo, senhor. Muito bom. Complete a aproximação, cheque o trem em redução, chame a torre. Na frequência 1-1-8-9-5. Câmbio. 1895, obrigado, senhor. Bom trabalho. Um grande abraço. Viu. E Azul 2771, boa. Boa tarde. Azul 2771, ajuste 1-0-1-7 e continue a aproximação, aguarde autorização e pouso. Aguardando, Azul 2771. Sério 2233, copiou? Corri pro 2233. Potente da Juliette, aguardando o táxi do Airbus. Cliente, da visual, bolsa de origem. A 4-4, informação Mike, aguarde cópia. Confirme autonomia. 9-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-7, bom voo. Mas eu não entendi. O Papa Charlie Serra, meu prazer. 3-3, após o Arbor, ingresso é Juliette, remota 1-2, parte 1. Após o Arbor, remota 1-2, parte 1. Estamos confirmando, remota 1-2. 1-2, parte 1. Foi 3-1-4-4, autorizado para especial, foi Juliette, portão 9, devido a obra de instrutor, atente ao balizador. 44, pronto, Fábio. 44, autorizado CA, Bravo Alfa, November, conforme rota, nível 090. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue para o sair Arbor, transição Elefa, aciona 5462, controle 120, decimal 8. Saiu da Arbor, transição Elefa. Na 44, o regimento correto, não pode militar, confirme o alerta. 44, confirme se tem condições de decolagem a partir da intersecção, capitão hotel. Entendido que tem condições de decolar a partir da intersecção para o acionamento de táxi, chame a torre 118-1995, Carajá 44. Fala, vou 1256 para a colonização nacional, no 24, informação Mike. 1256, informação Mike, confere. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, vento de 10, nível 370. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição de bar, aciona 5472, controle 120, decimal 8. Autorizado, 3, 7, 7, com a próxima moto, decolagem da 10, com curva de pouca de pá, com 4, 7, 2, alcance, ponto, 208, motor 3. 1956, protegimento correto no 4, rebote fora, pushback e acionamento. Faltaremos no 4, vou 1, 2, 1. Forme o hotel Juliette Serra, grupo de Zulu, Manati, confirme. 2771, solo 55, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 2121, boa. 35, controle 120, decimal 8, 3805. 3805, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 099. Alinha e decola, na 320. Azul 771, autorizado táxi via Alfa, quilo, baixo 3, posição prevista 4.000, atenção realizador. Romeu, Bovomba, Oscar, Whisky, controle. Está autorizado, dá presente. Salvador, mas... Azul, boa tarde, Azul Patrão, no meio, informação mais. Azul 41, no meio controle, Rui Tap, desça para 5.000, ajuste 107, chegada da Mari, pista 10. Rui Tap, desce 5.000 na Mari, LS, Oliveira, pista 10, Azul 41, no meio. Salvador, tá 3805. 3805, controle, contato radar, após 2000, Rui Leda, Leda Monte, tudo sem restrições, tá? Após 2000, direto Leda, Leda sem restrições. 4-4, já 4-4, autorizado táxi, reporte na hotel. Vou parar no hotel, cara, já 4-4. 1885, trazer o exército de Alagoinhas, desça para 5.000. 5.000, bora já. Salvador, Thiago Zé Romeu, aproximando da Recife do Açú. Autoriza o transferência com a torre para a aproximação do aeroporto. Papapá, Thiago Sierra Romeu, chame a torre, frequência 11895, solicite instruções. Obrigadão, meu comando, bom trabalho. Certo. Tá na rota? Tá na rota, seu álcool, cara. Exato. Deseja modificar o nível para 100 ou 080? 100, melhor, cara, já. Gente, nível autorizado, 100. 100, amateu, cara, já. Estou em Salvador, Papa, Papa, Tchau, Tchau, Romeu. 1208 é o controle, aciona a identificação, Rui Mari, desça para 5.017, chegada Mari, pista 10. Positivo 2008, contato, radar estabelecido, cadê? Autoriza pouso direto no 45. Hotel Charlie Terra Romeu, reporte autorizado para o governo da 17, reporte através do sul da torre. Reporte lá para o instrutor. Alisson Romeu, reautorizado, final do PAT 5, reporte na curta final. Reporte lá na curta final do PAT, senhor, obrigado. O Juliette Serra, autorizado, alinhar e manter pista 1 no frente. Ah, Romeu, atrás do Letra, informa o tráfego o Robson 66, aproximando para o pátio 5, à sua direita, autorizado decolar, vento 150 graus, 109, informa para o sol. Charles inicial meu, informo helicóptero decolando da cabeceira 17, Alfa Serra 65. Não interfere com seu pulo. Ficar atento ao tráfego, obrigado senhor. Polo 885, informe a velocidade. Estamos sendo 280 mais polo 885. Ok, reduza para 250, câmbio. 250. Azul 4196, desça para 2000, direto Duna, livre LS, é o número 1. Polo 885, número 2 para pouso, e o Gol 2008 é o número 3, com 250 mais 2008. Portão 4 autorizado que tiver estacionamento, reporte nave. Mantenha a corredor, axé. Vai dar meu liberação no controle, o farol está bom. Chame o controle 120 decimal 8. Mandou o carro, farol está bom, chamou o controle 120 decimal 8. Reduza para 250 mais. Ou 2008, Salvador? Consigo, 2008. Você ouviu a instrução no controle? Ah, eu acho que eu vou, deve ser de quando ele foi contato com a GP. Reduza para 230 mais. 230 repetindo agora, vou dar até a frente. Helicóptero Papa Romeo Hotel Juliette Serra, encheu o controle, voo visual para Maratia, a 1000 pés autorizado, informe livrando a zona de controle. Silêncio, autoriza a CPC, autoriza. Silêncio, usaremos abandonando a CPC. Alto, segundo zero, mais. Etapa 4, autorizada na meta, drive, último zero. Para 2 mil pés. 2.185 ainda na projeção ou pode autorizar Duna? Então, o senhor está cumprindo a chegada, eu vou liberar a restrição de altitude. O senhor vai seguir a nave da Azul, o senhor número 2 para pouso agora. Tá sim, sim. É, então nós precisamos, senhor, obrigado. Polo 885, velocidade 210. 210, 185. Carajá 44, decolado ao 07, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, Carajá 44. Retoração, mantenha presente proa e descida para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Gol 1885. Sente, mantenha presente proa, descida para 2000 pés, no limite ao localizador. Controle de Salvador, Carajá 44. Carajá 44 é o controle, contato radar. Qual a razão de subida que vai empregar até o nível 50? Mil pés, o Carajá. Presidente, até o nível 050, com a razão de mil pés, suba sem restrições para o nível 100, o Carajá 44. Carajá 44, subindo até o 050, com mil pés de razão, vai subir depois sem restrição até o 100, Carajá. Positivo, está subindo sem restrições, porém manter mil pés de razão até passar o nível 050 devido ao tráfego. Vai manter mil pés até o 050, Carajá. Azul 4116, estabilizou? Parceiro, amor. Gente, reduz o cheque trem, torre 1118, vale 5. 2845. Salvador, gol 1164, informação mais. 1164, aguarde. Gol 1885, esquerda, proa 120 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 120, boa noite, 5, aguardando. Gol 1164, desça para 5.017, chegada a mais. Negativo devido ao tráfego. Aqui, vai aguardar. Qual é a sua velocidade? Está até o ponto de espera, via Índia. Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 017, meu amigo. Índia, Alfa, espera, 298, obrigado, boa tarde. 2.119, 2.08. Azul 4116, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 099. Lembre pouso, Azul 4116. Vetoração esquerda, proa 030, continue descendo para 2000, limite localizador. 0300, 20 Lock, 2000, 1208. Eu costumo localizar o 1885, ciente, aproximação para pouso, distante do externo agora 6 milhas, chega 3, torre 1985. 2985, 85. 3560, Salvador, a sua identificação, desça para 6000, chegada a mar em pista 10, 2017. Estabilizado no LS. Show 1885, ajuste no 097 e continua a perturbação, aguarde a autorização de pouso número 2. Sim, aguardando 85. Excelente. Direto elefa, cara, já faz 4. Chama 0608. 3015, pista 10, primeira curva à direita. Saída, saia, ao meio da morte. 3015, 8, reporte para o Kushbeck, acionamento. Camarada. 2008 para localizador, curva à direita, proa 080, livre LS, agora de transferência. 080 vai reportar, estabilizado, 080. Reduza para 250, número 5 para Paulo. 250. Gol 1164, desça sem restrições para 2500 pés. Gol 234-4321, Salvador chamando gol 1164. Escuta 1164. Desça para 2500 pés. 2500-1164. Azul 4116, solo 13, livre pista direita, chame controle solo 121, 10-1. Chame direita, 21, obrigado, boa tarde. Restrições, rua sobre água, desça para 2500 pés, voo 1164. Gente, voo 1164. Salvador, Senhora 63, 26, escuta, tá? Aumento do Salvador, senhora identificação, voo em mar e chegada a mar e pista 10, quando pronto, descer para 5000, 2017. 10, vento 120 graus, 119. Ele pousa, gol 985. Que voz. Zero, liberada a restrição de altitude, desça para 3.500. 3.500, 3.500, zero. Gol 1964, informe, sem condições de voar direto, Duna. Afirmo. Está autorizado. Boa, Duna, 1964. Rolo 256, visual caravana na final. Afirmo, visual com 256. Rolo 256, aposto na saída do Boeing 737-800 da companhia. Autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. 437, não quer manter os 256 na 1-0. O número 64 está a 23 milhas para a Duna. Para sua informação, tráfego 12 horas a 21 milhas, rumo oeste. É um bandeirante da gloriosa Força Aérea Brasileira, passando 085 para o nível de voo 100 rumo oeste. Apenas para sua informação. Câmbio. Paciente, voo 1964. Você está falando de uma coisa? É o número 3 agora. Muito grato. Alguma solicitação para esse controle? Show. Se eu modificar a sua regra, cancelar instrumento para prosseguir visual, o senhor vai ter que ingressar no corredor. O senhor não vai poder encurtar a sua trajetória pela direita como fazíamos no passado. O senhor vai ter que voar entre a ilha de Taparica e o Monserrat para ingressar nos corredores. Logo, mantenha a descida para 2.500 voando Duna para o ILS. Ok, então vamos considerar o voo 1-0. Olá, pista 1-0. Vento 1-0 graus, 1-9. Agilizando. O meu 256 agilizando, iniciando na 1-0. Gol 2008, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa a aeronave rolando na pista 1-0. Aguardando a autorização 2008. Pode ir para já. O senhor 326, voa em TAP, câmbio. Ok, TAP, as restrições mais ou... Liberado das restrições de altitude. E ator. Controle a pro ideal para Nascos, do Carajás 274. Ok, anotei esse et. O 1964, para ser informado, já foi superado. Desça para 2000, está autorizado em ILS. 2000, está autorizado em ILS, gol 1964. 3560, desça sem restrições para 2000 pés. Sem restrições, 2003, 564. Controle, gol 1964, pode voar Simbra? Negativa aproximação via Simbra, gol 1964. Ok, obrigado, 1964. Carajá 44. A escuta, Carajá 44. 98. 208, gol 1256, grátis, senhor, boa tarde. Boa. Gol 1256, decolado na PUCA. Você escuta, boa tarde. Seu radar, prossiga como autorizado. 1256, prossiga na subida PUCA. O 1964, 7 Belezidea para a Dona, está autorizado em LS, 1964. Autorizado, igual 1164. O TAM 3560, reduza para 210, descida para 2000, está autorizado em LS. 210 para 2000, autorizado. Luciano 6326. Prossiga. Foi Dona, desça para 2000, câmbio. Dona 2000, 6326. Sala 19, livre pista direita, chame controle, solo 121, décima 1. 1211, voo 2008. Paulo Salvador, voo 2008, Lilton. 2008, autorizado para Juliette, portão 62. Alfa Juliette para 62, voo 2008. Se voa direto de pá, atrapalha a sua navegação? Negativo, senhor. Direto de pá, seria ótimo. Então vamos voar direto de pá. Direto de pá, com 2 degraus, senhor. Papá Romeu Novoba Oscar Whisky Controle Salvador, autorizado. O 1964, 3 milhas para o externo no localizador. Confere? Confere. Cheque o trem torre 1895. Está travado 1895, gol 1964. Oi, Salvador, gol 1964, está visitado no QLS. Show 1164, ajuste no 017, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Vai lá, 1164. Do cenário 142, coração Mike e Recife. Show 1164, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10. Vento 120 graus, 119. Pouso autorizado igual 1164 na 10. Saída Puca, Tijão, Caju. Aciona 5522, controle 120, decimal 8. Cruzado Recife 350, decolada 10, primeira curva esquerda, Pucajamo, Caju, Atosiluma 7, 5522, 1208, com controle, Oxan 6142, na 5. Oxan 6142, pisamento correto, reporte para o pushback e funamento. Guardaremos, o 6142. O 3560, 4 milhas para o marcador externo, redução para a velocidade de aproximação. Interceptou o curso do localizador? Negativo. Tiente, chama a torre 1895. 1895. Cena 6326, está autorizando a aproximação em LS, câmbio. Qual autorizado é portar estabilidade minha 326? Ela já 4-4, controle. Ah, se escuta, prossiga. O 1-0-0, 38 milhas e meia afastado de Salvador. Chame Recife na frequência de 1-2-6-0 e boa viagem, câmbio. 1-2-6-0, chama Recife, muito obrigado, bom trabalho. Grande abraço. Coro 256, faça nível 190, voando de par, chame Recife, 12685, câmbio. 2685, para o voo 256, voando de par, obrigado, seu bom dia de trabalho, parabéns. Grato. Na escuta da Torre Salvador. Boa tarde, na escuta, ILS Baixar Travado. São 3560, ajuste no 0 no 7. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Vento 130 graus, 1-1 nós. 3-0-3-5-0. Salvador, boa tarde, Azul 2704, tem a informação mais. Autorização para barreiras. Azul 2714, boa tarde, informação Mike, confere. Autorizado barreiras, conforme rota, nível 160. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Zatato. Aciona 5477, controle no 20 décima 8. 21 décima 1. 21-1, à direita, dando 3560. 5477, na frente do motor, dando 20 décima 8, azul 27, chama a marca. Azul 2714, fechamento correto no 43, reporte para o Fischbeck Fernando. Manda lá, Fischbeck Fernando, 20 décima 9. Paulo Salvador, 3560. Autorizado táxi de Alfa e Juliette, portão 10-41. Alfa e Juliette, portão 10, 3560. Para o Campo Avista, 6326, Ucha. Luciano, 63264, Vila Sebastiana, aproximação, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1-9-5, obrigado, pelo excelente trabalho na terminal, é um abraço. Obrigado. controle, o não vendará serviço, ingressou no Interlagos, mantendo a proa rotatória. Papá Romeu, Novaba, Oscar, Whisky, controle ciente. Gabriel. Prata. Passou, escuta, minha 326. São 3193. Informação Mike, confere, tem pré-autorizado nível 360. Copia lá de coordenação para o 380. São 3193. Autorizado Galeão, VF November 857. Aposto como rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5515, controle 120 do sinal 8. Então, 3193, corrigimento correto no portão 9, reporte para o pushback acionâmico. Chanelia 326. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 120 graus, 119. Pouso no 10, Chanelia 326. Eu. Novaba, Oscar, Whisky, controle. November, Oscar, Whisky, controle. Chame a torre. Frequência 11895 e solicite instruções. Câmbio. Grato, não levará serviço, torres 895, bom trabalho. Grato. Salvador, boa tarde, gol 1964, informação mais. Gol 1964, este é o controle Salvador. Algum inconveniente se nós encurtarmos a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional? Gente, ajuste 1097, desça para 4000 e voe direto Duna para aproximação ILS. Câmbio. Sensação, voando direto Duna da presente, descendo para 4000, voando 0197, voando 964. Avião 714, prossiga. Vamos tomar o controle aí que, devido à aeronave que está bastante pesada hoje, a sua resistência da 110 na dança de família vai ficar meio difícil da gente. Gente, o Azul V714, compre o perfil de saída inferior, iremos tomar o controle. Através da Intimar, o número era serviço.